A Copa do Mundo de Futebol Feminino está a todo vapor lá no Canadá. E a seleção dos Estados Unidos é um time muito respeitado. Mas, gente, pasmem, a bela goleira americana Hope Solo sempre arrumando as encrencas fora do campo. E desta vez ela decidiu dar uma entrevista exclusiva. E ela fala sobre todos os problemas que ela tem tendo fora do campo. E um problema que está chamando muita atenção é que em junho de 2014, ela praticamente amassou a cabeça de um sobrinho dela contra um chão de concreto. Só isso, mais nada. Fora outros problemas com bebedeiras também que a goleira já encontrou. E ela reclama muito. E ela também se sente bastante envergonhada com tudo isso. Mas olha, desde que começou a Copa do Mundo, quando acaba, sempre tem lá os jogadores, jogadoras, no caso, que vão dar a entrevista coletiva. Ela não apareceu em nenhuma e não quer falar, mas falou ontem. Mas justo antes de uma partida de oitavas de final contra a Colômbia, bom, no mundo do futebol americano feminino, não se fala de outra coisa. Se fala de Hope Solo. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.